6.2 – Impactos éticos e sociais da geração de texto. A IA generativa aplicada à geração de texto tem potencial para transformar setores como comunicação, educação e negócios. No entanto, essa tecnologia também levanta questões éticas e sociais importantes que precisam ser consideradas para garantir uso responsável e equitativo. Nesta sessão, discutiremos os principais impactos éticos, explorando exemplos práticos e oferecendo reflexões sobre como lidar com os desafios apresentados. 6.2.1 – Questões éticas. A IA generativa de texto, apesar de seus benefícios, traz consigo desafios éticos importantes que exigem atenção e responsabilidade. 6.2.1 – Propagação de informações falsas. Os modelos de linguagem podem gerar conteúdo falso ou enganosamente preciso, contribuindo para a disseminação de desinformação. Exemplo, um modelo é usado para criar notícias falsas sobre um evento político, influenciando opiniões públicas. Como mitigar? Implementar verificações automáticas de fatos para conteúdos gerados. Educar os usuários sobre o uso consciente dessas ferramentas. 6.2.1 – Preconceitos e discriminação. Os modelos de linguagem aprendem com dados existentes, que podem conter preconceitos culturais, sociais ou de gênero, perpetuando desigualdades. Exemplo, um assistente virtual sugere profissões estereotipadas com base em gênero, como associar mulheres exclusivamente a carreiras de cuidado. Como mitigar? Treinar modelos com dados diversificados e representativos. Auditar regularmente o comportamento dos modelos para identificar e corrigir vieses. 6.2.1 – Uso indevido. A geração de texto pode ser explorada para fins maliciosos, como fraudes, spam ou criação de conteúdo manipulativo. Exemplo, um golpista usa um modelo para redigir e-mails convincentes, simulando comunicações corporativas. Como mitigar? Monitorar usos não autorizados da tecnologia e restringir acessos. Desenvolver mecanismos de rastreabilidade para conteúdos gerados.